Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações ajudam sua empresa a construir o futuro. Desenvolvimento de projeto com equipe de alto impacto. Todos os projetos que mereçam ser considerados são importantes para as empresas. Falar em importância de projetos pode soar um pouco estranho, não? O que ocorre é que alguns, além de importantes, são determinantes. Há uma diferença muito grande entre trabalhar pelo sucesso de um projeto de crescimento de 3% em uma empresa lucrativa do que em um projeto para evitar sua falência, ou mesmo em um projeto em que atrasos de entrega possam ocasionar pesadíssimas multas. Empresas muitas vezes se arrastam sob resultados ruins por vários anos, com equipes com desempenhos pouco satisfatórios. Então, quando surge a possibilidade de encerramento das atividades e perda de empregos, as pessoas passam a desenvolver soluções inacreditáveis. Trabalhando sob pressão e com caráter de urgência, acabam criando equipes de alto impacto. Isso mostra que todos nós somos capazes de realizar excelentes trabalhos. Precisamos de um cenário de futuro, foco, determinação, liderança, algumas pistas para desenvolvimento de soluções e um pouco de calor. Grandes projetos unem as pessoas determinadas e afastam os descrentes e os desanimados. Para o sucesso desse tipo de empreendimento, é importante que observemos alguns passos. Primeiro passo: desenhar um cenário de futuro que motive e recompense as pessoas. Faça uma breve descrição do trabalho que será desenvolvido e dos resultados que serão esperados. Com boa divulgação, deixando claro onde quer chegar e quais as vantagens, é mais fácil exercer a liderança. Melhores condições de trabalho, mais oportunidades de treinamento, ascensão profissional, plano de carreira são argumentos interessantes, tão bons quanto a manutenção dos empregos como nos casos de empresas com risco de fracasso. Segundo passo: estruturar o grupo de trabalho. Convide para integrar o grupo de trabalho pessoas que possuam os conhecimentos necessários e que tenham disposição para enfrentar o desafio. Lembre-se de que o fracasso do projeto terá sérias consequências. É pouco provável que consiga 100% de adesão e comprometimento, sem atenção na avaliação dos resultados e prestação de contas. Aquela empresa que todo ano considera em seus orçamentos anuais o crescimento de 5% e nunca o atingiu, terá dificuldades de efetuar essa cobrança. A resposta será: todo ano é a mesma coisa. Eles, nunca fica claro quem são eles, colocam isso no orçamento, mas ninguém se importa ou cobra. Nesse caso, eles se tornam um sujeito indeterminado. Eles colocam, eles não fazem, eles não cobram. Quando as consequências são sérias e imediatas, o responsável pelo projeto tem que ser bem definido. Sendo você, lembre-se, você estará sob as luzes e obrigado a liderar a equipe. Terceiro passo: preparar o plano de trabalho. Em conjunto com as pessoas da equipe, desenvolva ideias, caminhos a serem trilhados, estabeleça as tarefas, funções, responsabilidades e datas para início e conclusão de cada evento do projeto. Faça um cronograma detalhado, delegue, invista as pessoas de autoridade. Defina como e com que periodicidade os resultados serão avaliados. Avaliações com prazos superiores a 15 dias provocam a perda de sinergia. Quarto passo: colocar a equipe para trabalhar. Esse é o momento das ações para executar, para corrigir desvios imediatamente percebidos, para manter os trabalhos dentro do cronograma. Lembre-se, sendo responsável, certifique-se de que todos sabem o que fazer, delegue, faça a sua parte, saia da frente, deixe-os trabalhar, não atrapalhe. Se quer participar mais, assuma algumas tarefas. Quinto passo: avaliar o andamento do projeto. Avaliar não significa ficar horas em reunião debatendo avanços e pequenos problemas, mas observar os desvios, providenciar as correções das falhas que impedem o sucesso da empreitada e potencializar os pontos de sucesso. É tratar objetivamente as questões, verificando em que ponto estamos do cronograma, onde estamos tendo sucesso, quais as falhas, como corrigir e quem será o responsável da coordenação da ação de correção. Avaliar significa observar aspectos importantes que no dia a dia não puderam ser tratados pela complexidade ou não foram observados. Avaliar permite posicionar a equipe sobre os resultados do conjunto, já que muitas tarefas naquele momento podem não estar ainda relacionadas. Por exemplo, o pessoal de marketing precisa de um equipamento que está sendo negociado por compras e que depende de financiamento que está sendo tratado pelo pessoal de tesouraria. Pode surgir indefinição quanto às características do equipamento que afeta o tipo de financiamento, aspecto que pode ser percebido quando se debate a questão com a equipe toda. A avaliação pode ser pontual, para tratar de uma emergência, ou periódica para posicionamento geral. Sexto passo: ratificar os pontos fortes. O responsável pelo projeto deve informar para a equipe os pontos fortes para que possam ser potencializados e exemplos positivos repetidos. Sétimo passo: reforçar os pontos fracos. Deve ainda observar as fragilidades e buscar com a equipe meios de corrigi-las, dando apoio às pessoas que precisam de orientação e mais recursos. Oitavo passo: incentivar a ação. Correções efetuadas, o líder deve zelar pela manutenção do ritmo de trabalho. Nono passo: avaliar. O ciclo se repetirá, com observação, correção das falhas, incentivo nos pontos fortes, substituição das pessoas que não consigam atender os requisitos do programa e afastamento daqueles que tenham atuação contrária e não estejam se adaptando ao grupo. Projetos que exercem grande pressão podem levar pessoas a agirem de forma defensiva quando se sentem impotentes, ainda que suporte lhes seja oferecido. Lembre-se, este projeto tem prazo e consequências bastante sérias em caso de fracasso. Décimo passo: recompensar. Recompense efetivamente as pessoas de acordo com o que lhes foi oferecido no início do processo. Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações estão à sua disposição. Desenvolvimento de soluções para superar dificuldades de gestão é o nosso negócio.